os macacos dominavam o mundo, com Joana Lourenço e Rita Bernardo. Concrete. Oh, Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esta que é a nossa segunda emissão em direto do Quando os Macacos Dominavam o Mundo e já estamos a começar em grande, não é, Joana Lourenço? Ora, boa noite. Bem, nós somos a Joana Lourenço e a Rita Bernardo, nós nunca nos apresentamos e as pessoas não sabem quem é que nós somos, não é? E lá está, já estamos de volta para mais um super programa. Desta vez vamos aos acústicos. É verdade, música no seu estado. Exatamente, vamos trazer vários acústicos que nós escolhemos, mas também queremos dar algumas músicas que vocês podem escolher e podem ligar para cá para escolherem também mais umas musiquinhas. Sim, nós vamos dar uma segunda oportunidade ao nosso telefone aqui do estúdio, portanto podem ligar. Aliás, nós agradecemos que liguem e gostávamos de ouvir as vossas vozes também, não é? Que se torna-se um bocado chato, às tantas já estamos fartas de nos ouvir uma a outra, não é? Sim, vocês também têm o direito de fazer rádio. O número mágico é o 21711-9023, repito, 21711-9023. Vamos dar uma segunda oportunidade ao telefone, portanto já sabem, se a emissão for abaixo, já sabem qual é a razão. Continuem ligados, porque nós vamos tentar restabelecer logo a seguir. Sim, mas sim. Esperemos que não. E não, nós não demoramos, atenção, nós somos muito rápidas. Muito fast. Sim. Mas é assim, desta vez não temos aqui o nosso amigo Mário para nos ajudar, mas nós agora já conseguimos lidar e dar conta do recado. Qual Mário? Somos autossuficientes. É verdade, independentes. E pronto, queremos agradecer-vos por estarem a ouvir-nos, porque hoje é um dia um bocado complicado, temos uma concorrência forte chamada Sport Lisboa e Benfica. Sim. Que está quantos anos? Está a ganhar. É assim, até há bocadinho estava 1-0. Agora corrijam-me se eu estou enganada. Espero que esteja 2-0 para aí, ou mais. Eu abstenho. Bem, e seguimos. Sim, não nos faças perder ouvintes, Rita. Quer dizer... Eu disse, eu abstenho. E hoje temos os convidados muito especiais. Temos sempre convidados muito especiais. São eles os Cherry Jam. Sim, desta vez são convidados um bocadinho mais doces. Não é verdade? Muito doces. E eles vêm para cá na segunda parte. Podem fazer-lhes perguntas e falem connosco, porque nós continuamos aqui. Joana, sim. Música agora. Rita. Seguimos. Olha, então se calhar vamos começar aqui com uma banda que eu adoro e que infelizmente já não existe, que são os Ornatos Violeta. Espero que vocês também gostem muito de Ornatos Violeta. E a música é assim um bocadinho, é pequenina, mas eu acho, adoro-a. Está assim, claro, em formato acústico. Chama-se Chuva, é do álbum Cão, de 97, por isso já tem assim uns aninhos. O meu álbum preferido. Sim, é? É. Eu, por acaso, gosto mais do Monstro Gosta... Como é que é? Precisa de Amigos. Monstro Precisa de Amigos. Precisa de Amigos. Nós agora também, assim, podemos ir acompanhando o Manel Cruz, porque ele tem o Foz Foz Bandido, mas isso já foi há algum tempo. Eu acho que ele não gosta muito de dar concertos. Ele é uma pessoa um bocado... Não é instável, mas ele não gosta de estar sempre na mesma coisa. Ele tem sempre que infringir. Tem sempre que mudar alguma coisa na vida dele. Uma infelicidade que eu tenho na minha vida é nunca ter visto Ornatos Violeta ao vivo. Por acaso é um bocado triste, mas pronto. Olha, Manel, se me estás a ouvir, que é o mais provável, por favor, voltem para um concertozinho. Só para... O Manel é um ouvinte assíduo desta do nosso programa. Sim. Quase tanto como Ornelas. Claro. Ornelas, manifesta-te, quer dizer. Por favor, liga para aqui. Nós não podemos passar um programa sem ti, já não é a mesma coisa. Deixa-me só acrescentar que nós abrimos o programa com a Even Flow, dos Pearl Jam, ao vivo... Em direto, não, ao vivo, desde o MTV Unplugged de 1992, portanto, sim. Já há uns valentes aninhos, não é? E pronto, era só isto que eu queria então, acrescentar. Fiquem vamos aos com Ornatos. Ornatos. Chuva. Embora lá vê o medo que há do fim, a chuva apaga o fogo que há em mim. Ouço a voz de quem me quer tão bem e fico a ver se a chuva ouvirá também. Thank you. place to go. So where you go into tomorrow, and I see that these are lies to come. Would you even care? foram os Stone Temple Pilots com a música Plush, que é do álbum Core. E esta atuação foi mais outra do MTV Unplugged. Sim, nós vamos recorrer muito ao MTV Unplugged neste programa. E foi gravado em 1993, um ano depois dos Pearl Jam. E, bem, tenho a dizer, curiosidade, sim, já que estamos a falar do Unplugged, a primeira banda a fazer um MTV Unplugged, sabes quem foram? Quem foram? Era algo que deixaria o Mário Cajico Oliveira muito feliz se ele não nos tivesse trocado pelo Benfica. By the way, Benfica está a ganhar por 2-0 ao Basileia. Obrigada, Meixa. E vamos seguir com o que eu estava a dizer. Sim, a banda. Para não me perder. A primeira banda a realizar o MTV Unplugged foram os Bon Jovi. Ah, eu já li isso, mas eu acho que havia um sítio qualquer a falar no Elvis, ter feito, sim, uma coisa, mas não era, porque acho que era gravado só, não é? Não, porque o Elvis, uma atuação televisiva que ele fez em 1968, foi inspiração justamente para eles criarem estes. Oh, uma chamada! Vamos ver se desta vez conseguimos atender. Joana, eu estou com medo. Eu estou com medo, vamos lá ver o que é que isto dá. Eu acho que é esta. Espera, peraí. Eu não estava de todo preparada para isto. Não desliguem. Estou sim? Estou. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Quem fala? Diogo Ornelas, era para participar. Oh! Olha o Ornelas! Olha, não é melhor pôr isso um bocadinho mais alto? É verdade, Ornelas. Espera, Ornelas, depois... Fala connosco. Não sei. Olá, se... Então, quero só ter a certeza que estamos a ouvir o Ornelas, estamos. Então, Ornelas, conta-nos, gostas de música acústica? Eu adoro música acústica. Eu toco muito música acústica. Pois é, ele toca. Uhum. É verdade. Conta-nos lá sobre isso. É verdade, eu acho uma vergonha ainda não ter sido convidado para o programa para ir tocar uma ou duas músicas. És sempre bem-vindo. Aparece. Olha, em acústico, por acaso, ele até podia ter vindo, já viste? É verdade, é verdade. Estás sempre a tempo. Olha, apanhas o metro, colégio militar. Mas olha, já reparaste que tu és o primeiro ouvinte ali. Eu estou a ligar porque achei que era justo, como sou o fã mais... Exato, era isso que eu ia dizer. Assíduo, ser o primeiro. Exemplar. A primeira chamada em linha. Sim. Acho que sim. Era isso mesmo que eu ia dizer. Eu acho que tinhas de ser tu o primeiro convidado aqui em linha. Então, e diz-me lá, és do Benfica? Não. Então o jogo era indiferente. É-me indiferente, por isso é que eu estou aqui a ouvir. E conheces os Cherry Jam, que vão estar connosco daqui a um bocadinho? Não conheço. Estás com curiosidade? Mas vou estar atentamente a ouvir o programa. Ok. Gostaste do último, pois entretanto tu disseste não conseguiste ouvir em direto, mas depois conseguiste ouvir? Sim, depois consegui ouvir. E agora, posso pedir uma música ou não? Claro, podes. Nós podemos não ter, mas vá. A gente procura. Dar lá. Então vou pedir uma dos Alice in Chains. Tan. Olha, eu tinha aqui uma preparadinha para meter. Qual é que tu querias? Diz-me lá. Era o Nutshell. Oh, eu tinha aqui a Wood, mas posso procurar a Nutshell. Não, vê lá, é indiferente. Eu ia pedir essa do Unplugged de 96. Então espera aí, dá-me um segundo. Nós vamos agora ver. Se isto agora existe. Bom gosto. Alice in Chains. E olha, se tu quiseres, até podes ser tu a anunciar a música. O que é que tu achas? Conta-nos lá, o que é que tu sabes sobre esta música dos Alice in Chains? Que já me enganei. Diz? O que é que tu sabes desta música da Alice in Chains? O que é que eu sei desta música dos sobre Alice esta in música? Chains? Não sei muito, não. Acho que era do Dirt, não é? Ou do... não sei, não tenho certeza qual dos álbuns. Pronto, é que era. Mas o Unplugged... Mas acho que era do Dirt. O Unplugged é de 96. O Unplugged é de 96, como eu tinha dito. Exatamente. Ah, claro. Ele sabe o que está a pedir. Não, eu tenho o CD. Ah. Quem gosta também muito disto é o Sousa, não é verdade? Exatamente. E é o João Lambalho. Ele estava a pedir a Wood para ele. Talvez mais para a frente passemos a Wood, dedicado ao João Lambalho. Agora, já temos aqui, preparadíssima, pronta a entrar. Queres anunciar, Ornelas? Posso? Sim, claro. Força. Então, para vocês agora, a Nutshell dos Alice in Chains. Ok, muito obrigada por teres ligado, Ornelas. Obrigado, eu. Beijinhos e bom programa. Beijinho. Obrigada, beijinho. Tchau. Tchau. E foi a Leaky Lee com I Follow Rivers, do último álbum, Wounded Rhymes. Exatamente, 2011. E por acaso foi uma sorte, porque eu queria muito pôr Leaky Lee. Não conhecia esta música, só conheci quando fui procurar músicas para os acústicos. E, entretanto, encontrei esta, que é uma das minhas preferidas, e fiquei mesmo, epá, é mesmo isto. E espero que vocês também tenham gostado, porque é assim uma coisa calminha. Uhum. E nós estamos a gostar muito da dinâmica de pedidos no nosso... Oh! Opa! As pessoas não nos querem ouvir! Opa! Bem, vamos ver quem é a próxima chamada. Quem será? 1, 2, 3. Estás no ar. Olá! Olá! Olá! É a Margarida. Oh. Sabes que primeiro pareceu-me uma criancinha, mas depois... Olha, eu estou a ouvir muito mal. A Margarida cortou-nos o pio. Olá, Margarida. Estás-me a ouvir mal? Olha, é assim, Margarida, vamos baixar o som do computador. Olha, vamos fazer tipo a Júlia Pinheiro, ou aquelas pessoas que fazem aqueles programas com chamados. Por favor, baixe um bocadinho o som do seu televisor. Neste mas caso, não está a ser em direto. Está a ser em direto, claro que sim. Mas nós estamos a ouvir-nos na tua chamada, Margarida. Exatamente. Está ótimo, está perfeito. Não estás a ouvir melhor agora? Pronto. Agora estou por desligar o som lá. Pronto, era isso que nós queríamos. A mensagem passou. Então, Margarida, como estás? Então... Olha, pediram-me para ligar, eu achei que eu tinha que fazer consultação nelas. Sim, sim. Eu disse para ligar, coitadinha. Olha, o Ornelas já ligou para cá, pois é. Pois eu sei, já vi no Facebook. O Ornelas tem de ser o pioneiro. Tudo ao menos... Mas eu só fui a segunda porque acabei de chegar a casa, percebes? Ainda estou a comer e estou a falar com vocês. Epá. Mas pronto, mas assim, nós vamos fazer um ranking. Para ter a minha banda sonora a jantar. Não fiz mal disposta, mas acho muito bem. Acho sim, muito bem. É medalha de prata para ti, medalha de ouro para Ornelas, e vamos ver quem é que ganha a medalha de bronze nas nossas chamadas, nas pioneiras. Olha, tu ao menos sabes o tema que nós temos hoje? Faz alguma é ideia? É acústico, não é? É acústico, se ela muito está boa, informada. Essas coisas. Olha, sempre... depois tenho uma musiquinha para ti, se tu quiseres, a no sério? Final da tua chamada. Sim. Gostas de Muse? O quê? Gostas de Muse? Não conheço muito. Não conheces muito? Vais passar a conhecer. Sim, mas vais gostar. Eu acho que é muito o teu género. Olha, mas eu agora por acaso viste ter ouvido a que passou. Não sei se ouviste. Eu ouvi. Tu gostas muito de Leaky Lee. Ouvi. Pronto, então, pronto, esta é a minha para ti e a da Rita vem a seguir. É verdade. Olha, está bem, então vou ficar a ouvir. Está bem, muito obrigada. Obrigada por teres ligado. Nós vamos seguir, está bem, que é para dar tempo para tudo. Então, Joana, olha os telefones. Olha que eu acho que não, porque ele não vibra. Não tem som nos altifalantes. Tá. Pronto, bem. Não interessa, vamos aos Muse. Meu Deus, Margarida. Adeus. Obrigada, beijinho. Eu gostava de conseguir encontrar os Muse. Eu gostava, juro que gostava. Está aqui. E pronto, vamos agora, Muse. Esta é a Plug-in Baby. É do álbum Original Symmetry, 2001. E espero que gostem. I've exposed your lies, baby. The underneath's no big surprise. And now it's time for changing and cleansing everything to forget you. Your own game. Foi a Paramore, Where the Lines Overlap, dedicada ao André Guerreiro. Foi a música que ele pediu e espero que tenhas gostado. Temos aqui mais pedidos em lista de espera, não é? E sim, vamos sim. A eles. Entretanto... Queres pôr não, outro? Não, Mário Cajica, esse microfone não está ligado. O Mário tem que entrar em todas as emissões. Justamente para impedir esses spams de bola na rede. Sim, é que é isso que acontece. Mas podes falar no Benfica, podes gritar Benfica, isso vale. Eu também fui. Já chega. Ah, sim. Ah, pois é, és moderador e és imparcial. Mas pronto, já chega. O Tiago sim. Martins e o Mário Cajica vieram cá invadir, não, mas é que invadiram e nós podíamos estar em direto e vieram-nos dizer, a gritar. Vieram-nos dizer que o jogo já acabou e que o Benfica venceu e... E pronto. Façam a festa. A próxima. O entusiasmo da Rita. É lindo. E façam a festa, mas num cantinho bem longe de mim. Não, nada disso. A próxima música também foi um pedido. Ah, okay. E vai dedicada ao André. Ah, não é André, é Arthur. Ao Arthur Borges. E chama-se Times Like These. É uma música que eu gosto bastante. É dos Foo Fighters, aqui em acústico. Esperemos que desta vez o som esteja tudo operacional e tudo ok. Sim. E fiquem connosco. Será, com certeza. Peçam-nos músicas, falem connosco, liguem-nos. Liguem, liguem. Já tivemos duas chamadas. Atenção, que nós estamos à espera da medalha de bronze. É verdade, e o telefone hoje está a dar, portanto é uma vitória. E pronto, fiquem connosco. Times Like These, Foo Fighters. We'll do some older songs and some newer songs. The new record has an acoustic side to it. It's a 2-CD thing, one of them is kind of acoustic. But we're used to this kind of thing. Check it out. I'm a one-way motorway. I'm a road that drives away, follows you back home. And I'm a streetlight shining. I'm a white light blind and bright, burning off and on. It's times like these you learn to live again. It's times like these you give and give again. It's times like these you learn to love again. It's times like these, time, time again. I'm a new day rising. I'm a brand new sky to hang the stars upon tonight. But I'm a little divided. Do I stay or run away? Leave it all behind. It's times like these you learn to live again. It's times like these you give and give again. It's times like these you learn to love again. It's times like these, time, time again. Time. again. Please. Monkey Business. Esta semana. Quando os macacos. Desculpa, Joana. Ups, bem. Eu sou uma nava, força. Mas entretanto, vamos ao Monkey Business. Esta semana o Monkey Business vai até ao Music Box. O espaço já nos tem habituado a nomes de qualidade e esta quinta-feira não vai ser diferente. O Music Box vai contar com Grasshoppers, uma banda com muito groove que gravou o seu álbum numa semana. Lovers Rock in a Week está disponível para download gratuito para todos os que quiserem conhecer melhor esta banda. Os Grasshoppers vão atuar às 11 da noite. Mas como a noite ainda é uma criança, não percas logo de seguida à 1 da manhã Beat Bombers, um projeto formado por DJ Ride e Stereosaur. Já sabes, Grasshopper às 11 e Beat Bombers à 1 no Music Box. O Monkey Business volta para a semana. Até lá, bons concertos. Monkey Business. És grande, Joana. Sim, és grande. Atenção, isto podia correr mal, mas não, correu muito bem. E correu mal. Mas podia correr mal, mas eu correu muito bem. Atenção. Muito bem. Mas pronto, foi nós tínhamos possível. Nós tínhamos prometido uma música, mas depois mudámos de ideias, não foi? Tínhamos prometido? Não, não era uma música... É uma música tua, não é? Minha? Ah, sim. Uma escolha. Sim, sim, íamos pôr uma música, mas entretanto foi já o Monkey Business, porque... Porque assim, isto é em direto e nós sim, é que mandamos. Sim, sim, sim, sim. Não, estou a brincar. E estamos a ver os vossos pedidos a chegar e estamos a guardá-los para isto. Não ser só pedidos agora, pedidos e pedidos. Estamos a guardá-los porque o nosso programa ainda vai ter mais uma horinha. Oh yeah. É verdade. Oh yeah. E os Cherry Jam devem estar... Agora engasguei mais a Cherry Jam. Os Cherry Jam estão aí a chegar. Os Cherry Jam devem estar já aí a chegar. E enquanto eles chegam e não chegam, um dos unplugged mais famosos de todos... mais famosos não, mas pelo menos daqueles que... Pronto, sim, sim. Mais famosos, pronto, digamos assim. É o dos Nirvana, exatamente. É verdade, esta Nirvana. Música foi retirada justamente desse Unplugged, que é de 1993. E é uma cover dos Meat Puppies, se não me engano. Sim. E chama-se Lake of Fire. É a minha escolha para agora e espero que vocês gostem. Até já. Que nós passámos a Lake of Fire, estava o meu pai a pedir-me The Man Who Sold the World, dos Nirvana. Bem, olha, peço desculpa, espero que tenhas gostado da Lake of Fire. E esta que acabou de passar foi Know You Girls, dos Franz Ferdinand. Este vídeo é muito giro, vou-te contar. Que são eles a tocar numas escadas. Sim. Assim, muito descontraídos. Ah, tu já me tinhas dito. Todos tipo em... Não é pirâmide, é tudo pronto, todos assim as escadinhas pronto, a tocarem, e é realmente muito, muito giro este vídeo acústico dos Franz Ferdinand. Nós estamos a pedir desculpa, estamos a ter um ligeiro problema com a qualidade das músicas, e isto acontece porque os acústicos, pronto, são os acústicos. É a música no estado puro, por isso a captação às vezes nem sempre e às vezes são ao vivo, então não fica tão bem. Mas atenção que, assim, os nossos convidados estão quase a entrar dentro do edifício. É verdade. Eles enganaram-se e foram à escola de música, vejam só, a nossa escola é muito mais bonita, né? Mas eles enganaram-se e entraram na escola de música e coitadinhos, não é? Não gostaram coitadinhos. E já estou a vir para cá. Portanto, daqui a bocadinho teremos os Cherry Jam connosco em estúdio, já sabem, perguntas que lhes tenham para fazer, estão à vontade. Liguem para cá, falem com eles. Eles trazem as suas escolhas, como já é habitual. É verdade. E olha, agora que ainda estamos nesta das musiquinhas, vamos passar uma música portuguesa, que não estado a passar, que vergonha. E é boa música nacional e esta foi a Joana que escolheu, eu também gosto bastante. E posso dedicá-la a uma pessoa? Podes. Esta vai especialmente dedicada ao João Lambalho, que ficou a ouvir-nos. João Lambalho, eu espero que tu não te sintas frágil. Frágil. Põe-me o braço no ombro, eu preciso de alguém. Dou-me com toda a gente, não me dou a ninguém. Frágil, sinto-me frágil. Faz-me um sinal qualquer, se me vês falar demais. Eu às vezes embarco em conversas banais. Frágil, sinto-me frágil. Frágil, esta noite estou tão frágil. Frágil, já nem consigo ser ágil. Está a saber-me mal este whisky de malte. Adorava estar aí, mas estou-me a sentir alto. Frágil, sinto-me frágil. Acompanha-me a casa, já não aguento mais. Deposita na cama os meus restos mortais. Frágil, sinto-me frágil. Frágil, esta noite estou tão frágil. Frágil, já nem consigo ser ágil. chain, get there quick by street, but not the freeway. Dumb and trick to make a little leeway. Beat that hit, but not the way that we play. Dumb now. Chili Peppers com a By The Way em acústico. Gostaste, Joana? Gostei muito. E ainda vou gostar mais do que vem agora. Os nossos convidados já entraram. Já entraram, aí. É verdade. Tinhas mais e alguma coisa a dizer da escola de música? Ah, eu não tinha. Desculpa, nada a dizer. Se te interrompi. Só tinha a dizer que era By The Way, pronto, e que vai num B-side. Eles já deram uma voltinha por aqui. É, já ligaste os micros? Não, ainda não liguei os micros deles, mas... Vamos aqui. É, não, o Ruben e o Nuno, está certo, está correto. Olá. Olá. Olá! Falem connosco! Boa noite! Ora viva! Ora viva! Apresentem-se! Ah, já se apresentaram? É só para as pessoas ligarem a voz ao nome. Associarem a voz ao nome, é verdade? Então, olha, nós somos os Cherry Jam. Cherry Jam. Somos uma banda que anda pela noite de Lisboeta a fazer das suas, a tentar fazer acústicos. Uhum. Uma banda de covers, não é? Como... Esta voz já repararam que é da Ana Caldeira, não é? Sou eu, olá. Que era a pergunta era essa. Ela também já respondeu à pergunta. Sim, eu acho muito bem. Nisto, nós passamos a vida às turras, é impressionante. É saudável. Mas pronto, já respondeste à minha primeira pergunta, que era quem são os Cherry Jam. E... são muito completos. Sim, sim. E eles já têm andamento disto na rádio, sim, mais é até verdade. Do que nós, não é? Vamos lá no vosso projeto da rádio. Primeiro tens um programa só teu, não é? Tinha. Cada um deles, não é? Tu falaste disso? Aliás, nós vou recuar um bocadinho no tempo. Então passava-se verão de 2000... Não, estou a brincar. Mas 2000 e quê? Não importa, para uns 3 anos atrás. Eu tinha um programa na Rádio Zero, que é uma rádio no Instituto Superior Técnico. Competition. Exatamente, eu estava na concorrência. E tinha um programa de soul, R&B, gospel, etc. Que era o Soul Time. E o Ruben fazia o PIB. Ainda faz? Não, já não faz. Não, faz, colabora, faz, pronto, pontualmente. Exato. Para ser em bom rigor. E conhecemos-nos lá e foi amizade à primeira vista. Pronto, foi assim, nunca mais nos largámos. Só ser. Acho que sim. E como é que o Nuno? Sim. Se juntou a vocês? Conta-nos. Olá, Nuno. Olá, Nuno. Boa. Aproxima-te mais do microfone, ele não morde. Já não devia há não se sabe quantos segundos. Estás boa. Então, conta-nos. O Nuno chegou perto destes dois grandíssimos senhores, através da Ana Caldeira, que já conhecia de um projeto musical que tínhamos tido anteriormente. Entretanto, surgiu a oportunidade, ela precisava de um guitarrista e eu estava disponível. Acho que sim. Então, e que dizem, passámos agora uma musiquinha? Sim, cá, vamos falar um bocadinho das vossas influências e para isso vão trazer as vossas escolhas aqui. Vocês tocam sempre em acústico. Estou enganada? Sim. Sim. Sim. Tivemos só... Sim, tocamos. Não é assim que estás enganada. Não, não estás enganada, portanto, tivemos só duas vezes um percussionista convidado. O Ruben também toca carrão de vez em quando. Mas não deixa de ser... Exato, é isso que eu ia para dizer. Não, não, não é isso que faz com que não seja acústico, portanto, sim. Sim. Então, qual é que é a primeira música que vocês gostavam de passar? Tem assim uma ideia... Eu sugiro que passemos uma daquelas em que fomos unânimos a escolher. John Mayer, por exemplo, é uma boa escolha. Stop This Train? Exactly. Yes. Live in LA. Ok, vamos a isso. Black and white. I try to keep an open mind. I just can't sleep on this tonight. Stop this train. I wanna get off and go home again. I can't take the speed it's moving in. I know I can, but honestly, won't someone stop this train? Don't know how else to say it. Don't wanna see my parents cold. Generations length away from fighting life out on my own. Oh, come on, stop this train. I wanna get off and go home again. I can't take the speed it's moving in. I know I can, but honestly, won't someone stop this train? seem to find a way to say my life has just begun. Had a talk with an old man, said help me understand. He said, turn 68, oh, you really go. She ain't, don't stop this train. Don't form another change the place you're in. Don't think I couldn't ever understand. I turn my head, shine honestly. We'll never stop this train. Dark, yeah. Singing, stop this train. Wanna get off and go back home again. I can't take the speed this thing is moving in. I know I can't, cause now I see I'm never gonna stop this train. Never gonna stop this train. Oh, I'm never gonna stop this train. Oh, I'm never gonna stop this train. Thank you. E foi aqui a escolha do Nuno. Está certo, Nuno. Pronto. Como se chama esta música e é de quem? Esta música é uma das minhas favoritas. Chama-se Lenny. E é de um senhor chamado Steve Ray Vaughan, que era guitarrista, como se deve ter percebido. É a pena ser o acústico, porque realmente é a que tem menos qualidade, mas neste contexto foi a que decidi trazer. Esta música ele escreveu para a mulher dele, então tem um certo sentimento intrínseco que faz com que, quando ouves aquilo, tenha realmente uma certa dedicação à música. Portanto, foi por isso que decidi trazer. Como é uma grande influência também, como guitarrista. Muito bem, muito bem. Volto só a relembrar que se quiserem falar com os Cherry Jam ou fazer-lhes perguntas, o nosso número é o 217119023. Sintam-se à vontade para ligar para cá. E, entretanto. Cherry Jam, porquê? Porquê o nome? Porquê é que me vêm dificultar a vida a dizer isto em rádio? Porquê? É verdade. Cherry Jam apareceu porque... Olha! Cá está ele. Cá está ele. Vamos lá ver quem é que nos está a ligar. Olá! Olá! Quem fala connosco? Eu vou dizer o meu nome e vou-me já denunciar. Porque é a Ameixa. Olá, Ameixa! Olá! Eu estou a ligar. Pronto, olha, vou confessar que é a primeira vez que estou a ouvir o vosso programa, ok? Eu sei que não tenho perdão, mas pronto. Eu, quando diz que estejas a gostar, anunciaram que iam aí os Cherry Jam, eu decidi ligar apenas por um motivo. A menina que está aí, a vocalista, Ana Caldeira, foi minha colega num curso de reportagem em rádio no São Jorge. Sim, e na altura eu fiz uma reportagem sobre ela e sobre o gosto dela em cantar. E por isso, como eu já não falo com ela há imenso tempo, eu decidi ligar para ver se ela ainda se lembra de mim para lhe dar um beijinho. Ela lembra-se-te, ela falou disso justamente quando chegou aqui, porque nós dissemos que estava uma menina. Estava alguém. Uma senhora. Ui. Ansiosa para falar com ela. E logo que dissemos o nome, ela disse: Ah, ela esteve comigo no São Jorge. Exatamente. E já nos revelou o tema da reportagem dela. Exatamente, que ela também fez uma reportagem sobre ti. Esqueceste dessa parte. Foi assim, basicamente foi quase as nossas maiores paixões. E a minha, pronto, vocês já devem imaginar o que será, e a dela foi então o gosto por cantar. Eu lembro-me que eu até lhe pedi para ela cantar um bocadinho na reportagem, e ela era muito envergonhada e não queria e acabou por não cantar. E eu assim, bolas, agora não consegui perceber se ela cantava mesmo bem ou se me estava a dar banhada. Mas pronto, depois já tive a oportunidade de ver alguns vídeos também da banda e fiquei contente porque vi que ela realmente conseguiu levar aquilo que era o sonho dela avante e neste momento anda por aí a cantar para toda a gente. É verdade, mas continua também ligado ao jornalismo, que é giro. Exatamente, isso é que é bom. Eu, pronto, eu também depois, lá está, também enverdei aqui pelo mundo da rádio e até há bocado estava a pensar para mim mesma. Bolas, eu estou aqui toda nervosa por ir ligar e eu faço isto todos os dias. Estou a ouvir e está-me a dar uma saudade imensa porque tu não mudaste nada, pelo menos na maneira de falar. E tu falavas com essa mesma paixão, mas sobre o Benfica. E nós pusemos uma sala inteira a rir, incluindo o professor, só com as tuas declarações. Aquilo foi uma entrevista deliciosa. Tipo, tu tens que pôr isso no teu Facebook para os teus amigos ouvirem. Não é daí... porque assim não vou fazer, é mais por aquilo que tu disseste. Daí cá a Mecha está muito feliz hoje. Sim, é verdade. Estás-me a proporcionar um momento pelo qual eu nunca pensei passar, que é aqueles momentos há, como é que se chama aquele moço da SIC? Que faz o que dizem alta definição. Alta definição. Que eu estou a chorar, não sei se estás bem a ver, nunca ninguém ligou. Que já ligaram para mim, mas não em direto. E então estou aqui quase a chorar e tenho saudades. Há uma primeira vez para tudo e pronto, pode ser que daqui a algum tempo seja numa rádio, não descredibilizando a nossa rádio, que eu gosto muito e também estou a pensar num projeto para, mas pode ser que seja numa rádio nacional com mais gente a ouvir. E olha, também se acontecer eu faço questão também de ser a primeira pessoa a ligar para lá. Então olha, eu e o Ruben Portinha temos um programa, isto agora vou fazer assim convites sem falar com ele, mas ficas convidada para falar sobre Clubit. O que é que tu achas? Ok, muito sobre bem. Benfica, não, sobretudo, sobre ti, sobre o que tu quiseres. Principalmente sobre o Benfica e isto. Principalmente sobre o Benfica. Opa, estou rodeada. Essa coisa. Tem de ser. Tá bem, mas olha... Só para dar um beijinho, olha, estou a dizer que estou a gostar muito do programa e pronto, agora vou ser ouvinte assídua. Muito obrigada. Obrigada. E obrigada por teres ligado. Força. Obrigadinha. Obrigadíssimo. E olha, fica ligada porque eles vão tocar no final do programa e vais ouvir a Ana a cantar. Sim. Yay. Muito bem, eu vou fazer isso, claro. Eu vou ouvir até ao fim. Então pronto, olha, muito obrigada e beijinhos. E tá, bora, beijos, Benfica. Todos, tchau. E foi a Ameixa. Sim, Ana Ameixa. Aqui ela, a ligar para ela nós. Ela ainda foi, acho que ainda foi chefe da minha equipa, não foi? Foi, foi, dos Inducti. Sim. Foi uma rapariga muito ligada à praxe, com grande espírito académico. E ao Benfica. É verdade. Sim. Eu ainda me lembro da paixão que ela dizia ter pelo Aymar. Não sei se... Aymar. Sim, o Aymar. O sim. Completamente. Bem, vocês estiveram há pouco tempo no casino a tocar. Joana, para de me roubar perguntas. Estou a brincar. Força, força, força. No casino de Estoril, não foi? E como é que isso correu? Falem-nos correu lá bem, um bocadinho. Então. Correu bem, então. Principalmente falando por mim e talvez pelo Nuno, que enfim, não tínhamos ainda tido a oportunidade de tocar no casino. A Ana já, porque a Ana é uma estrela internacional. É sempre uma experiência boa, mas sem hiperbolizar a coisa, porque eu pelo menos falo por mim, tocar no casino, eu toco no casino com a mesma responsabilidade que o que toco no café da minha rua. Portanto, foi bom, sim senhor. As condições são boas, mesmo para nós músicos. É basicamente chegar lá, pegar na guitarra, ligá-la e tocar, que nem sempre é assim que acontece. Isto é engraçado porque eu ainda no domingo estava a ver uma entrevista com o Tozé Brito, a conversar com o Vitor Espadinha, e o Tozé Brito, a páginas tantas, disse: pois, porque nós na nossa altura tínhamos de montar tudo e desmontar e não sei o quê, e a malta de hoje em dia sabe lá o que é isso, montar e desmontar e tal. E eu cá para mim: oh, amigo, tu só conheces meio Portugal. Portanto, connosco também acontece isso. Tozé Brito, um abraço para ele. Ele deve estar a ouvir, de certeza. Sim, claro. E pronto, foi bom, resumidamente, foi isto. Pronto. E já que estamos a falar em atuações, qual é que foi a atuação mais marcante que vocês tiveram até hoje e porquê? Olha, é diferente, porque sim, eu falo por mim. Para mim foi a primeira, porque... Foi a primeira porque foi num... Foi a primeira, diga-se. Sim, e porque foi num bar que, pelo menos para mim e para o Nuno, penso que o Ruben também, mas pelo menos para mim e o Nuno tenho a certeza, era um bar que era muito importante para nós, porque já éramos clientes. É um bar que, no, que nós achamos que os músicos têm, sentem alguma responsabilidade em pisar aquele palco. Posso dizer? Qual é? Speakeasy. Sim, diz o nome, que é para as pessoas vos encontrarem lá. Sim, nós tocámos lá já algumas vezes, e tendo em conta, eu senti um peso muito grande porque era a minha primeira vez a pisar um palco com a banda e foi logo, a estreia foi logo naquele bar. Exato. Que tinha um grande impacto para mim, então os nervos redobraram, mas o gozo também foi redobrado, então penso que esse foi o mais especial. Mas entretanto já aconteceram muitos outros que cada sítio teve um sítio, teve uma coisa que vos marcou. Sim, é difícil dizer isto porque parece que não fizemos nada, mais nada de jeito. Exato. Não, temos feito, mas realmente posso falar por mim também. Foi aquele com que em que todos os nervos e o tipo de responsabilidade que era para mim como cliente, e ver todos os meus ídolos, entre aspas, verem ir lá tocar, e eu também ir lá tocar, era para mim uma... quase um sonho cumprido. Éramos novatos completamente. Ainda hoje estamos bem verdinhos. Mas o Ruben hoje então está mesmo. Pronto, para explicarmos, ele tem uma t-shirt verde vestida. Pronto. E já agora vamos pegar já no Ruben para a próxima escolha musical. Que já passou uma do Nuno, já uma passou uma da banda. E agora se calhar. Deixa-me só perguntar: onde é que é o bar já agora? Sim, sim, vamos promover. Tanta coisa? Speakeasy. Speakeasy é algo em Alcântara. Não é bem Alcântara. É Santos. É Santos, mas junto ao rio. Junto à água. Dás um passo fora da porta e cais na água. Rocha, ok. Rocha quando te ouvires. Está bem. Obrigada. Tá, força, tá. Desculpa. Continua. Posso pôr aqui uma colherada de música portuguesa? Podes pôr sempre uma colherada de música portuguesa. Há um disco já do final dos anos 90 que inicialmente não me despertou muita atenção, entretanto ouvi-o mais vezes. E confesso, muito sinceramente, que nem é um artista daqueles que eu idolatro. Aliás, eu não idolatro ninguém, mas há aqueles que nós gostamos sempre mais, não é? Neste caso não é bem disso que se trata, mas de facto há que reconhecer o mérito onde ele existe. E o Unplugged do Paulo Gonzo, que é o artista de que estava a falar, tem de facto muita qualidade. E eu escolhi o tema Lugares deste mesmo disco. É um funk muito bem engendrado, e que tem uma energia bastante, bastante boa, bastante positiva. E por isso foi o tema que eu resolvi trazer-vos até aqui, para, enfim. Já agora, se calhar, a Ana também pode já lançar aqui um tema. Deixa-me só dizer que eu peço desculpa, não sei se o que vai sair daqui é acústico, mas é Lugares. Se é que é preciso. E eu falo também já da minha. Bem, eu como sou uma pessoa muito competente, o meu é de certeza acústico. Aliás, não só é acústico como é a capela. Portanto, até é diferente. Mas, revelas daqui um bocadinho ou queres revelar já? Não sei, pediram-me para revelar já. Sim, mas pronto, olha, vai ser que apareça depois. Antes já lancei aqui. Está lançado o bichinho agora. Exatamente. O réptil. Por agora é Paulo Gonzo, Lugares. Sem pressa ou vagar, sigo sozinho entre as luzes, ao fio do luar. Uma janela discreta insinua um olhar, um andar generoso no beco que me obriga a parar. Indolente, e à medida que avanço na noite, ele vai anuar. Ei, ei, ei, ei, ei, um sabor a pecado que se esconde por trás de uma esquina e me agarra ao passar. É noite que acorda, é dança que avança num doce deambular. Corpos colados, suados e lábios molhados no escuro do bar. Gingando finais, marinheiros do amor que atracam no cais. Em cabarés e pensões, sonhos e ilusões que já não voltam mais. Eu sinto um corpo indolente, e à medida que avanço na noite, ele paira no ar. Ei, ei, ei, ei, um sabor a pecado que se esconde por trás de uma esquina e me agarra ao passar. Ai, sinto quando a noite se acaba e a janela discreta se fecha e se deixa cobrir. É uma luz que se apaga, é a noite das sete colinas, deixai a dormir. Ya ven. el día no amanece, polaco goyeneche, cantame un tango mao, ya ven, la noche se hace larga, tu vida pide calma, cantar siempre he cantado, tu voz, cantando la emoción, diciendo el punto y coma, que nadie le cantó, ay tu voz, con duende y fantasma. Respiras con el alma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena, y al lastimar su pena con su blanco bandoneón. Estás muriendo, no conoces tu dolor. Canta, que truelo desde el cielo, debajo de tu almohada, un beso te dejo. Esta foi a tua escolha? Foi, foi. Conta-me. Diego Cigala, porque eu adoro flamenco. E depois porque foi uma forma original de trazer um acústico. Ele tem agora um álbum novo em que mistura flamenco com tango. E deu este resultado belíssimo. E mais umas quantas faixas igualmente belas como esta. Então resolvi trazer. Acho que sim, acho que sim. Tudo muito bem. E agora chegou o momento pelo qual todos esperavam. Eu disse pelo, é pelo. O nosso programa é sempre este. Acho que não há nada mais bonito do que a música ao vivo na rádio. Exatamente. E nós agora vamos pôr Shirley Jam a cantar o quê? Diz-me lá, Ana. O Billie Jean. Ah, que bela escolha. Bela escolha. E talvez haja outra música, por isso é verdade. Manifestem-se, peçam. Já sabem que isto é um momento muito especial e pronto, tem que fazer por isso para ouvir outra música, né? Portanto, vá. Vou dar o tempo da antena e os microfones e tudo mais aos Cherry Jam. Muito obrigada. Billie Jean, força. Arranca-lhe. Força. Como disse a Amanchi muito bem, foi brutal. Obrigada, muito obrigada. E pá, tenho que pedir mais então. Para tocarem outra, tenho que pedir mais. O que é que tu achas, Joana? Bem, eu acho que foi espetacular. Isto, por acaso, é uma das minhas músicas preferidas. Por isso, obrigada. E eles deram-lhe o toque deles e ficou absolutamente brutal. Sim. Esta vossa versão está muito bem. E vocês depois não percam os nossos super vídeos, porque nós vamos ter esta atuação. Em direto, não é em direto, mas... Em vídeo, pronto. Em vídeo, pronto. Ao vídeo e cores, quase. Exatamente. Vocês depois vão-nos trazer outra música. É verdade. Mas deixa as pessoas pedirem. Deixa as pessoas pedirem. Nós estávamos a falar de Clapton, não é? Por isso vamos meter a Laila. O que é que tu achas? Oi. Está aqui já pronta? Pronto. E aproveitem a duração da música para pedirem. Agora ou nunca? Agora ou nunca. See if you can spot this one. Foi a Laila do Eric Clapton. Pronto, o meu pai pediu. Pai para o meu pai. Olá, Padre Rita. Olá. pronto, e peço desculpa por todos os outros pedidos que não conseguimos passar. Isto infelizmente não dá para tudo, não é? E pronto, ainda continuamos aqui com os Cherry Jam e já vimos que algumas pessoas pediram. Tu querias mandar um beijinho para eles, não é, Ana? Sim, eu em nome dos três me mandava um beijinho para aqueles que nos ouvem e para os fãs de Cherry Jam que estão atentos e que já nos enviaram beijinhos também. Muito obrigada a todos. E pronto. Para quem pediu uma segunda música. Exatamente. Exatamente. E já agora, pronto. Outra pergunta. Vocês alguma vez quiseram fazer originais? Não? Nunca pensaram nisso? Já pensaram? Sim, não? Já. Podes responder. bom, eu enquanto. Vamos lá, músico pré-Cherry Jam, tenho originais, em português neste caso, portanto, não estão propriamente nas vertentes musicais que Cherry Jam exploram. De qualquer das formas, nós enquanto Cherry Jam, sim, já pensámos em fazer originais e continuamos a pensar, portanto, eles um dia hão de aparecer. E se estas pessoas que só vos estão a ouvir hoje, que falha, se só vos estão a ouvir hoje, quiserem ouvir-vos, próximas atuações? O futuro. Chega-te, Nuno, chega-te. O Nuno Barreto. Nós, dia 29, estaremos a algures na Margem Sul. Perto mais de. Nós, dia 29, muito melhor. Perfeito. Exato. Estaremos a algures na Margem Sul, em Sarilhos Pequenos, a tocar numa festa de um clube motar, porque, uhul, sincero, não é? Nós, get your motor running, não é? e, eventualmente, em novembro, há de haver mais novidades que, no Facebook Cherry Jam, estão sempre expostas. Exato. Pronto. Diz. Vocês têm metas ou é uma coisa muito natural, com o sujeito? Olha, vou-te ser sincera. Nós tentamos não pôr metas porque, também, individualmente, fazemos outros trabalhos, então às vezes torna-se complicado. Nós não vamos mentir, não vamos dizer que vivemos só de Cherry Jam, então torna-se um pouco complicado, e mesmo os originais a surgir terá que ser a seu tempo. No entanto, claro que quer individualmente, quer enquanto Cherry Jam, temos se calhar cada um de nós alguns sítios onde gostaríamos de tocar, mas também dado o tipo de banda que somos uma banda de versões, isso já limita um pouco a atuação da banda a bares. Agora, individualmente, se calhar cada um, enquanto músico, tem salas de sonho, eventualmente. Pronto, e nós estamos a ficar curtos de tempo. Sim, nós estamos a ficar sem tempo. Portanto, o que é que vocês querem? O que é que vocês querem? Vão tocar agora? A pedido de todos, de muitas famílias? Bem, esta é uma das músicas que eu sugeri. Não, estou a brincar. Foi uma música que veio para o repertório de Cherry Jam logo no início, que eu particularmente já tocava com outro projeto. É de uma senhora, de uma menina dinamarquesa, chama-se Tina Dico, o tema chama-se Break of Day e é um espetáculo. Ok, então, vamos ouvir então. Na versão de Cherry Jam. É verdade. Lying back to back at 10 to 1, you're awake like me, trying to conceive the darkness. You made a mistake, I see, but I'm a little too tired, baby. It's a little too late to bring it up in the weary dark of night. Between black and white, there's a thousand shades of gray. I'm not giving up, but I need a little light. Whoa, save it for the break of day. Save it for the break of day. In time like me, nothing that I haven't heard before. A skeptic mind sets free, but I'm a little little too tired, baby. It's a little too late to bring it up in the weary dark of night. Between black and white, there's a thousand shades of gray. I'm not giving up, but I need a little light. Oh, save it for the break of day. I've been a little bit worried lately, been a little too scared to make me take a stand, a chance to maybe let this kamikaze romance save me. It's a little too tired, baby. It's a little too late to bring it up in the weary dark of night. Between black and white, there's a thousand shades of gray. I'm not giving up, but I need a little light. Whoa, save it for the break of day. And I'm not giving up, but I need a little light. Whoa, save it for the break of day. Muito bom, foi lindo. Ah, e choraste? Choraste, Meixa? Choraste? É apaga? não, mas nós já estamos curtos de tempo. A seguir. É verdade. A seguir vem o Pod da Cat e depois do Pod da Cat estreia os Perdidos na Placenta. E é a nossa radionovela e espero que todos vejam porque vai ser uma estreia espetacular. Pronto. Podemos ficar aqui com chá e bolinhos com vocês. Sim. Mas por agora temos que nos despedir. Dois links para ficarem aí com vocês. facebook.com/quantosmagares-milhar-no-mundo e Facebook Cherry Jam. Adicionem-nos como amigos, eles são muito simpáticos, muito queridos, como puderam ver. Portanto, sugestões para futuros temas. Mandem sugestões, muito obrigada a todos os que participaram e falaram connosco. E... obrigada às nossas três chamadas. É verdade. Foram entregues a medalha de ouro para o Ornelas. Sim, prata para a Margarida e de bronze para a Meita. Last but not least. Temos treinar para a dor. E pronto, nós ficamos por aqui. Este programa vai estar em podcast no nosso Facebook. E obrigada por terem vindo. Obrigado a nós. Forte abraço. Gostámos muito de vos ouvir e das vossas escolhas. Mais das vossas escolhas, mas infelizmente não deu mais. Mas se calhar podemos deixar com uma música. Pronto, não dá. Não. Perdidos na placenta. Eu não quero. Não quero. Não é perdidos, é presos. Ai. Já estou a dizer mal o nome do programa e tudo. Perdidos também era um bom nome. Então. Mas vá, estamos curtos de tempo, temos mesmo que fechar. Eu detesto ser o lápis azul aqui, mas tem mesmo que ser. Portanto, a seguir, Pod da Cat, nós ficamos por aqui. Até para a semana. Até para a semana.